Portal do Arrocha. FB Composições, o homem do hit. Contatos 9160-7544. A gente deita pra dormir, mas não se abraça. A gente já não se procura pra fazer amor. Já percebi que tem muitos dias que a nossa paixão, infelizmente não tem jeito, ela acabou. Podemos então decidir, vai ser bem melhor pra gente. Tô notando que você está tão ausente. Sinto muito lhe dizer, não dá pra gente se entender. Desse jeito é bem melhor pra mim e pra você. Pega a visão, a gente não se ama mais. A gente já ficou pra trás, acabou nossa paixão. Pega a visão, a gente tem que entender. É melhor do que sofrer, tomar de vez essa decisão. Não dá pra viver de mentira nem de ilusão. FB Composições, o homem dos hits. Contatos 7191-60-7544. Podemos então decidir, vai ser bem melhor pra gente. Tô notando que você está ausente. Sinto muito lhe dizer, não dá pra gente se entender. Desse jeito é bem melhor pra mim e pra você. Pega a visão, a gente não se ama mais. A gente já ficou pra trás, acabou nossa paixão. Pega a visão, a gente tem que entender. É melhor do que sofrer, tomar de vez essa decisão. Pega a visão, a gente não se ama mais. A gente já ficou pra trás, acabou nossa paixão. Pega a visão, a gente tem que entender. É melhor do que sofrer, toma de vez essa decisão. Não dá pra viver de mentira nem de ilusão. Não dá pra viver de mentira nem de ilusão.